Olá. Nós vivemos num mundo cercado de violência, né? Cercados de violência. Temos violência em vários níveis e a gente está sempre comentando sobre isso, porque é uma realidade, faz parte da vida humana. Nós temos a violência que começa muitas vezes nos lares, né? Geralmente começa nos lares. Temos a violência familiar. Pais contra filhos, filhos contra pais, cônjuges se sofrendo e praticando a violência. Temos violência nas ruas, temos guerras, enfim, a gente não precisa ir muito longe para perceber que vivemos num mundo de violência. E o fato é que nós mesmos não somos assim tão pacíficos. A nossa natureza é uma natureza, como pecadores, dada a certos tipos de violência. Muitas vezes não é uma violência, tão explícita, mas somos capazes, e eu diria, somos inclinados à violência. É algo que precisa ser verificado na nossa no nosso coração. Deus precisa nos ajudar nesse sentido. E bem, Deus certamente quer um povo pacífico, como a gente sabe. Mas quando a gente fala de Israel, às vezes parece contraditório o fato de vermos no Antigo Testamento o livro de Josué que estamos estudando, não é exceção. Nós vemos tanta violência, principalmente na primeira parte do livro, com combates sangrentos, e outros trechos também a gente verifica esse tipo de coisa. Porém, é preciso, é muito importante discernirmos, fazermos a diferenciação entre a violência que acontecia ali sob as ordens de Deus, sob a direção de Deus, e outros tipos de violência que Deus demonstrou que não estão de acordo com a sua vontade, que a Escritura mostra ali no sentido negativo. E a gente tem visto nessa conquista da Terra Prometida como essa família expandida que é a nação de Israel, os descendentes de Jacó, eles continuam tendo muitas questões que repercutem questões familiares do passado e com problemas que foram acontecendo ao longo das gerações, as consequências. Isso é um padrão. E quando as tribos vão se assentando ali na terra, conforme a gente vai vendo as divisões, é importante fazermos, né, essas conexões que a Escritura nos dá, que ela nos fornece e que nos ajudam a ter um entendimento nesse sentido. Hoje nós vamos ver como certos atos de violência tiveram consequências para uma determinada tribo aqui. No caso, a tribo de Simeão. Nós vamos iniciar aqui o capítulo 19 de Josué. Vamos ler os versículos 1 a 9. Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba ou Seba, Moladá, Hazar, Sual, Balá, Razem, Eutolade, Betu, Hormá, Ziclague, Bet Marcabote, Azar Susa, Bet Labaote e Saruém. Eram 13 cidades com seus povoados: Aim, Rimon, Eter e Azã, quatro cidades com seus povoados, e todos os povoados ao redor dessas cidades, até Baalat-Beer, que é Ramá no Neguebe. Essa foi a herança da tribo dos Simeonitas, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim, os simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. Tudo bem, o que a gente pode ver aqui não está explícito no texto, nós precisamos ver todo o contexto que envolve aqui a história dessa tribo, para ver que a violência ela cobra o seu preço, a violência ela tem consequências. Simeão, nós podemos chamar de um dos filhos violentos, mas vamos chamar aqui o filho violento, porque parece que recai sobre ele especificamente uma herança por conta da sua violência. Ele era o segundo filho de Jacó com Lia. Lembra daquela primeira esposa, né, que foi dada a ele? Ele queria a irmã, queria a Raquel. Labão, o sogro, acabou fazendo ali uma tramoia e ele teve que casar com Lia primeiro para depois receber Raquel. Não vamos entrar aqui na questão da poligamia, que era uma prática ali na era patriarcal, embora Isaac e Rebeca tenham sido uma exceção nisso. Isso não é um tema para a gente desenvolver agora, né? Mas a gente já vem falando sobre essa questão das mulheres, seus vários filhos, as picuinhas, né, que surgiram por conta disso. Mas o fato é que Simeão é o segundo filho dessa Lia. Ou seja, após Rubem, Rubem era o primogênito de todos os irmãos, vamos lembrar isso. E Simeão, o segundo. Quais foram as ações de Simeão que a gente poderia destacar aqui? Você vai notar que as suas ações são marcadas por violência. Primeiramente, o episódio em Siquém, isso está em Gênesis 34. Depois você dá uma conferida lá no texto, pode ler o capítulo inteiro, que vai dar esse panorama, esse pano de fundo, né, da história toda. Diná, que era uma irmã no caso aqui, de Rubem, de Simeão também, ela também era uma filha de Lia. Ela foi dar uma voltinha lá em Siquém. Lembre-se que eles estavam na época morando em Canaã provisoriamente, porque depois saíram de lá, né? Todos foram para o Egito, mas nesse momento estavam ali vivendo em Canaã. E a cidade então dos siquemitas, né? A cidade de Siquém, onde inclusive Siquém era o príncipe ali, filho do governador. Diná foi dar uma voltinha lá, conhecer as mulheres, fazer amizades, mais ou menos essa ideia que o texto no, nos traz ali. Porém, o filho do governador acabou violentando Diná. Ele a agarrou e acabou violentando. Porém, o texto diz que ele acabou se apaixonando, acabou se afeiçoando a ela, ele quis casar com ela, propôs isso. Pediu para o pai lá conversar com Jacó e tudo mais, né, fazer algo formal, que ele não queria desonrá-la, mas queria realmente que ela fosse sua esposa, e que então, sendo assim, toda a família de Jacó seria muito bem-vinda ali, poderiam viver com eles, poderiam casar-se. Uns com as mulheres de uns, com os filhos, né? As filhas de uns com os filhos dos outros, né? E vice-versa. Enfim, propondo ali uma união dos povos, no final das contas. Tem algo aí que não está muito bem dentro daquilo que. Que era a ideia, né, de ter um povo ali separado e tudo mais, mas aqui não tem nada ainda assim muito específico acontecendo, nenhuma condição que Deus tenha sido taxativo nesse ponto, mas nós devemos lembrar que tanto Abraão quanto Isaac já tinham tomado essa direção de não querer, né, que os seus descendentes se envolvessem com os cananitas ali, mas procurassem entre seu próprio povo, as pessoas para formarem famílias ali. Enfim, o fato é que Jacó ficou ali um pouco hesitante em relação ao que responder diante da proposta, e os seus filhos tomaram a frente, o que era comum ali. Jacó tinha uma atitude geralmente que acabava não exercendo ali o seu papel muito bem. A gente vê isso em outros episódios. O fato é que os seus filhos acabaram se manifestando, dizendo que então deveria haver ali uma condição. Ele tinha que ter uma condição. Ele falou: nós não podemos nos casar com pessoas não circuncidadas. Portanto, se vocês querem que esse casamento aconteça e que a gente prossiga com essa união dos povos, todos os homens, a partir de uma tal idade lá, deveriam ser circuncidados. E, na verdade, como Siquém tinha muita autoridade ali, ele acaba propondo isso à população, aos homens lá, e eles topam, né? Eles acabam se circuncidando. A circuncisão acabava em adultos. Ela é uma cirurgia que acaba trazendo algum trauma durante alguns dias de recuperação necessários ali para recuperação, o que mostra que houve ali uma estratégia dos filhos de Jacó para se aproveitar disso e atacar a cidade. Essa era a intenção deles, não era fazer acordo nenhum, mas vingar-se daquilo que foi feito com a sua irmã. E quem tomou a frente disso foi Simeão e Levi, esses dois irmãos mais próximos ali de Diná, porque eram da mesma mãe, no caso, né? A gente nota muito isso nas tribos de Israel. Aqueles que eram filhos de Raquel tinham uma proximidade maior, os filhos de Lia tinham uma proximidade maior entre eles. O que mostra, né, algo natural em termos de natureza, em termos de humanos, né? Natureza humana. Mas bem, então foi isso que aconteceu. Eles praticaram ali um ato de grande, grande violência. E é interessante que o tempo passou ali e você talvez se lembre, quando a gente falou aqui das tribos de José, da história, né? Foi resumida, né? Mas a história de que José, então, ele foi vendido ali pelos seus irmãos para os midianitas, que o revenderam lá no Egito ao oficial do faraó. Pois bem, a venda de José só aconteceu porque houve ali a intercessão. No caso de Rubem, que pediu, eles queriam matar José. Ele falou: não, mas o nosso pai, não podemos fazer isso e tal. Então, vamos coloque ele no poço ali até que então a gente resolva e tal. E, bom, o fato é que quando ele volta, José não está mais lá porque os irmãos já o tinham vendido. O que está por trás disto? Veja, quando Rubem se ausenta, o responsável direto ali, ou seja, o segundo na linha de autoridade dentre os irmãos, era justamente Simeão. E José tinha uma percepção muito clara disso, tanto é que depois, lá no Egito, os irmãos se apresentam ali sem saber quem era, que aquele oficial egípcio era José, aquela autoridade egípcia era ele. O fato é que ele, ao pedir, lembra que ele pede para que eles levem Benjamim para ele como uma condição para atendê-los ali. Eu preciso que vocês me tragam esse tal irmão. Ele sabia bem quem era, né? Eu preciso que vocês me tragam esse irmão caçula, esse irmão mais novo aqui, senão não vamos fazer negócio. Tem todo um debate ali e por fim ele resolve pegar ali um como garantia. E quem ele pega? Simeão. Deixa Simeão ali como prisioneiro, como garantia. E ou seja, e nesse ato, no meio disso tudo, Rubem se vira para os irmãos, sem saber que José compreendia o que eles estavam falando, que eles estavam falando no idioma hebreu. Ele disse para os irmãos: olha, bem que eu tentei evitar que tudo isso acontecesse, agora isso está acontecendo conosco, sem saber que era José ainda. Ele falou: isso está acontecendo conosco por conta daquilo que foi feito contra José. Ele vê assim a mão de Deus disciplinando, causando toda essa situação. Ele não estava realmente errado na sua avaliação, embora ele não soubesse tudo que estava em jogo, evidente, mas você vê que tem toda essa questão aí que envolve esse caráter violento de Simeão. Ele foi aquele homem que se vingou lá contra os siquemitas, ele foi o homem que deixou ali que tudo acontecesse para que José fosse vendido como escravo ali, fosse levado, né, e depois revendido como escravo. E veja, quando Jacó, já no Egito, então faz aquela sua bênção profética, que ao mesmo tempo é uma espécie de testamento, falando ali do tipo de herança, de uma forma um tanto simbólica ali, para cada tribo, né? Para cada filho ali, mas que está ali representando uma tribo, cada um uma tribo. Veja o que ele diz para Levi e Simeão. Isso está em Gênesis 49, versículo 5 a 7. Ele diz assim, Jacó ali perto da sua morte e fazendo ali a sua espécie de testamento, profecia, bênção, se bem que aqui nós vamos ver que a bênção não é bem uma bênção. A gente chama de bênção, mas é uma bênção pesada. Versículo 5: Simeão e Levi são irmãos, ele diz. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, ou seja, que eu não tenho parte nesses atos deles, eu não concordo com isso que aconteceu lá no passado da parte deles. E veja que aqui já se passou um bom tempo. Nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens. E a bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria, tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Veja que interessante como ele se refere aqui. A chacina que aconteceu em Siquém, porque aquilo foi uma chacina, e como isso abala a herança deles. E tanto Simeão como Levi são lembrados por isso. Bem, Levi, como a gente sabe, acabou se tornando a tribo sacerdotal em Israel, e isso aconteceu após o episódio do bezerro de ouro, quando Levi tomou a atitude de ficar do lado certo, de fazer o que tinha que ser feito, de agir com grande zelo pelo nome de Deus. E por isso a tribo de Levi teve uma espécie de alívio em relação a essa sentença. Mas veja que essa questão da herança, ela permaneceu. E como que isso foi configurado ali na frente? Levi receberia cidades, ou seja, os levitas receberiam cidades dentre as 12 tribos de Israel, mas nunca um território inteiro, específico para eles. A gente ainda vai falar mais sobre a tribo de Levi, sobre essas cidades, como é que elas foram divididas, etc. Mas o que cabe a gente, em primeiro lugar, ver aqui é como a violência desse tipo, essa violência da forma como aconteceu, ela afetou a relação entre as tribos. E nós podemos ver isso ao longo da história de Israel. É claro que outras tribos praticaram outros tipos de violência e tudo mais. Mas veja, de geração após geração, você sabe que as famílias elas vão passando. Olha, tá vendo aquele pessoal ali? Aquele pessoal é um pouco dado assim a certas coisas, a certas atitudes. E é bem verdade que descendentes eles acabam pagando pato, né? Como a gente diz, por aquilo que não fizeram. Mas isso acontece, faz parte do gênero humano. E essas consequências acabam acontecendo, gerando rusgas, gerando probleminhas, afastamentos naquilo que deveria, e de uma forma ideal, de uma forma mais bem acabada, né? Não fosse toda essa questão da natureza humana envolvida, em harmonia entre as tribos, uma convivência, um progresso nas relações, benefício geral de todos. E aqui a gente precisa lembrar que a violência desmedida e passional jamais é aprovada na Escritura. Quem pensa que há alguma aprovação nesse sentido, está enganado. A Escritura não aprova esses atos de mera vingança, né? Basta lembrar aquilo que Paulo nos lembra, né? A vingança pertence ao Senhor. É claro que é muito difícil esse tema. E por que que ele é difícil? Porque ele contraria a tendência humana, a retaliação. A retaliação não é algo que Deus vê com bons olhos e precisa haver sempre atenção quando isso está em jogo. Então você tem aqui Simeão, o filho violento, e assim você tem Simeão, a tribo incrustada. Incrustada é aquela ideia de quando você incrusta, por exemplo, uma peça dentro de outra peça, uma pedra em um anel, por exemplo, para falar de uma coisa boa, né? Uma coisa valiosa, aquela pedra fica incrustada ali. Mas você também pode ter uma bala incrustada numa parede, por exemplo. É como se ela não pertencesse ali, mas ela foi inserida ali. É isso que aconteceu com a tribo de Simeão. Simeão, veja que está aqui colhendo aquilo que Jacó falou profeticamente, de alguma forma vai afetar, independente deles observarem ou não. O fato é que essas palavras elas acabariam se cumprindo de uma forma ou de outra. E o fato é que quase que Simeão fica sem território aqui. E aí, o que aconteceu? Na hora do sorteio, houve a necessidade de uma acomodação para a tribo de Simeão. A gente vê isso no texto que foi lido em Josué 19. Judá tinha um território excedente. Judá tinha território sobrando. Lembra que Judá tem um território consideravelmente grande, porque era uma tribo grande, mas mesmo sendo uma tribo grande, ainda sobrou território. E aonde que foi colocado Simeão? É claro, tem todas essas cidades que são descritas aí, e a gente sempre observa aqui que é muito muito complicado você dizer com precisão absoluta onde estava cada uma delas. Umas até dá para acertar mais, outras pode fazer alguma diferença aí. Mas o fato é que se você olhar no mapinha, sempre ela está ali bem no meio, bem no meinho ali do território de Judá. Ela não faz divisa com outras tribos. Ela não está num território entre tribos. Ela está como se fosse dentro do território de Judá. É mais ou menos como países, né? Países da Europa, como Andorra, Luxemburgo, que ficam dentro de outros países ali. São países pequenininhos e cercados ali por todos os lados, não por países diferentes, mas pelo mesmo país. E veja, é um ajuste que foi feito. A tribo de Simeão precisava ser acomodada, Judá tinha um território sobrando, e assim eles fizeram. Veja que o texto nos mostra, no versículo 9, a herança dos simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim os simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. Você vê que é algo incomum, né? Eles não tinham um território designado especialmente para eles. Precisou haver um ajuste. Eles não ficaram sem terra. Claro, isso não podia acontecer, mas também não ficaram com muita independência, a gente poderia dizer. Eram independentes ali como tribo, tinham ali as suas heranças dentro daquele território, mas é como se fossem uma espécie de inquilinos ali. Não era bem isso, mas quase. E claro, eles acabaram desenvolvendo uma parceria com o Judá. A gente vê no livro de Juízes, essa parceria acontecendo logo no comecinho. Se você olhar para o livro de Juízes, você vai ver no primeiro capítulo que eles foram consultar a Deus para ver quem é que sairia primeiro ali para combater os cananeus que ainda restavam. E Judá foi sorteado, a tribo de Judá foi sorteada. E quando eles foram para as batalhas, chamaram os simeonitas, porque estavam ali, estavam dentro do território. É quase como que dizer, ó, vamos lá, né? E eles foram juntos, fizeram essa espécie de parceria, assim como Judá tinha uma parceria de uma forma diferente com Benjamim, muito mais por afinidade, que também era uma tribo que estava ali, bem ao lado. Portanto, eles lutaram juntos, fizeram coisas juntos, mas você não vai ver muitas coisas grandiosas a respeito de Simeão. Você vê o nome Simeão, é um nome que acaba se tornando comum entre o povo israelita, mas isso não tem assim, um significado que a gente possa levar em conta aqui, valorizar. O fato é que a divisão do território aconteceu, a gente vê essa sequência. Josué vai tocando o processo ali, tudo em obediência àquilo que Deus havia estabelecido, os critérios que Deus havia estabelecido, e sob o poder de Deus. É a aliança de Deus que está sendo efetivada aqui, concretizada mais uma vez. É mais um passo, é mais um fato que mostra como Deus está estava cumprindo ali aquilo que ele havia prometido, apesar de consequências que havia, apesar de fatos que interferiam na forma como essa aliança iria acontecer ali na prática. Mas o fato é que ela acontece de qualquer forma, o que nos mostra essa maravilha que é o plano de Deus e como tudo se desenrolou ali na nação de Israel. Havia consequências do passado, claro, mas havia também oportunidade para aprender as lições, no caso, e corrigir os erros. Cada tribo, e Simeão não é exceção, podia olhar ali, poxa, por que a gente está aqui nessa situação, nesse território pequeno? Me parece que nós estamos dentro, estavam, né, na verdade, dentro de Judá. Por que isso, né? E podiam averiguar, podiam olhar lá para aquilo que Jacó tinha dito e por que Jacó disse aquilo. Enfim, podiam aprender muitas coisas. Mas a gente sabe que essa foi uma grande dificuldade por gerações, não apenas para a tribo de Simeão, mas para todas as tribos de Israel, aprender de fato, corrigir aquilo que precisava ser corrigido. Bem, a igreja não é Israel, a igreja não tem territórios, a gente já tem falado bastante sobre isso aqui, mas a igreja é onde nós podemos enxergar com muito mais clareza essa questão da violência, porque o Novo Testamento ele lança luz sobre tudo isso de uma forma como somente a vinda de Jesus poderia trazer. Portanto, olhando para essas questões todas, olhando especificamente para esse texto, eu vejo que pelo menos podemos colher aqui, olhando para essa história de Simeão e dos seus descendentes, de tudo que aconteceu, que não podemos deixar de lembrar que a importância de reprimir os nossos impulsos. Como ele agiu, aquele antepassado agiu ali com extrema impulsividade, deixou a ira tomar conta, né? O Novo Testamento nos diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, não deixe que a ira se permaneça em você, não deixe que isso fique acumulando aí, nem não deixe nem passar de um dia para o outro. Impulsos a praticar atos de violência é algo que o ser humano tem facilidade para cair nessa armadilha, sobretudo quando a questão é vingança, quando pisam no nosso calo, quando nos achamos com razão de fazer determinadas coisas, mas há que se ter cuidado, é preciso reprimir impulsos nesse sentido. E acho que o texto também nos mostra que devemos ajustar nossa vida às circunstâncias. O que eu quero dizer com isso é que a família em que nascemos, o lugar em que vivemos, a nação, o povo do qual fazemos parte, nada disso é meramente obra do acaso. Tudo está dentro de situações que Deus desenhou. E nos colocou em situações que nem sempre são aquelas que nós gostaríamos, frequentemente não são, temos muitas coisas que gostaríamos de mudar, mas nem todas elas podem ser mudadas. Já outras sim. Nós podemos mudar a nós mesmos, não por nós, não porque nós nos mudemos, mas porque Deus nos muda, Deus nos transforma. Nisso estamos em grande, imensa vantagem em relação ao antigo povo da antiga aliança, que no caso ali não tinha habitação do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a mudar, nos ajuda a corrigir, nos ajuda a sermos transformados de acordo com a vontade de Deus e a sua palavra, que hoje está completa, está em nossas mãos, que nos ajuda a enxergar tantas coisas. Então, que Deus nos ajude nisso, sermos pessoas como Jesus disse que deveríamos ser, pessoas simples, pacíficas, pessoas que não são a ideia ali de simples como a pomba, mas prudente como a serpente, a ideia de alguém que também não está aí simplesmente sendo tolo e sendo crédulo, mas pessoas que procuram ter discernimento mantendo, né, melhor dizendo, a paz na medida do possível, como diz Paulo, com todos. Que Deus nos ajude nisso, nos ajude a corrigirmos, nos ajude a sermos luz neste mundo. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana.